Glória a vós, Senhor. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque foi do teu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, a missão dos discípulos de Jesus teve seu lado bonito, eficácia, foi uma boa acolhida. Eles foram testemunhas da ação da palavra de Deus na vida das pessoas. Eles perceberam como o reino de Deus se manifesta e transforma. Jesus, porém, temperou o entusiasmo, chamando atenção, para que não deviam ficar eufóricos, porque a euforia daria lugar quando a tribulação chegasse. Alegre sim, eufóricos não. Euforia também é uma forma de desequilíbrio. A alegria verdadeira é de sabermos que nossos nomes estão escritos no coração de Deus. A alegria verdadeira não pode ser fruto deste mundo, porque tudo passa. Tudo passa. Sobre São Francisco, há muito o que dizer, mas eu acho que a oração que ele nos deixou fala por si só. Uma oração que, para ele e para nós, deve ser um modelo de vida. Senhor, fazei-me instrumento da paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que se vive para a vida eterna. Senhor Deus, da mesma forma que chagaste São Francisco, imprima em nós um amor verdadeiro e autêntico por ti, Jesus. E bem sabemos, Senhor, que São Francisco olhava para a natureza e chamava: minha irmã água, minha irmã terra, minha irmã vida, minha irmã pobreza, minha irmã morte. Que nós tenhamos a mesma humildade, serenidade